Hoje não tá fácil, não tô bem, eu só liguei pra ela umas 99 vezes. Olha só que fase, eu de novo discutindo com sua foto no meu celular. Que raiva que dá. Sumiu de mim, de você, eu não sei mais nada. Eu fui todo errado com a pessoa certa que teve palavra. Eu também jurei te esquecer, que conversa fiada. Contando com essa vai ser a centésima chamada. Vai e atende, nem que seja só pra me xingar. Vai, atende, cê deve tá olhando agora pro seu celular. E de qualquer maneira, se você não me atender, eu vou tentar pela centésima primeira. Sabe, canta! Sumiu de mim, de você, eu não sei mais nada. Eu fui todo errado com a pessoa certa que teve palavra. Eu também jurei te esquecer, que conversa afiada só. Contando com essa vai ser a centésima chamada. E aí? E vai, atende, nem que seja só pra me xingar. Vai, atende, cê deve tá olhando agora pro seu celular. E de qualquer maneira, se você não me atender, eu vou tentar pela centésima primeira. E vai. Eu vou tentar pela centésima primeira. Se você não me atender, eu vou tentar pela centésima primeira.